Panorama Agrícola para 22 de julho de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço para você nesta terça-feira, 22 de julho de 2014, lua minguante. Domingo cedo. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: a pressa é inimiga da perfeição. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira uma dica sobre frutas cítricas. Na entrevista, cuide bem das suas abelhas. O professor da Terra fala de princípios da rotação de cultura para hortaliças. E no noticiário, confira cadastro ambiental rural na região de Canoinhas. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e ajude a fazer o Panorama Agrícola. Dica do dia. Frutas cítricas como o abacaxi devem ser consumidas depois de refeições mais pesadas, para ajudar na digestão, ou então como a primeira refeição do dia, porque tem pouca caloria, muita água e fibra, e isso vai diminuir a fome pela manhã e também regular o intestino. Confira a entrevista de hoje. Em pleno inverno, é sempre bom lembrar o que o apicultor precisa fazer para preservar os seus enxames de abelha. Confira nessa entrevista feita por Cliciana Bertoldi com o extensionista da Ipagre em Formosa do Sul, Vilmar Franzen. Esse é um conjunto de práticas que deve ser iniciado com a revisão, com o preparo para o inverno. Que basicamente é a redução do tamanho da entrada ou do alvado para as abelhas, a retirada das melgueiras que não são utilizadas pelos enxames, né? Ou a colocação de entretampa, que nada mais é do que uma chapa de eucatex com um furo no centro, onde permite a passagem das abelhas. O objetivo de todas essas práticas é reduzir o tamanho da área que as abelhas têm que esquentar para elas se manterem no inverno. Quando nenhuma dessas práticas ainda for suficiente, pode ser usado um plástico, que no Rio Grande é chamado de ponche, para envolver o enxame. Em sendo necessário, se verificando que há pouco mel nas caixas, nós podemos usar também a alimentação artificial para manter o enxame. Muito bem. E como é essa alimentação? Bem, na região, basicamente, se usa um xarope feito com açúcar, água e limão. É uma receitinha simples para a gente lembrar. São 5 quilos ou um pacote de açúcar, 2 litros de água ou 1 litrão e um limão. Ferve-se esse xarope por 1 minuto ou 2, acrescenta o limão e deixa esfriar. E essas práticas todos os produtores podem fazer? Essas práticas são acessíveis a todos os agricultores, porém, nem todos usam, até por desconhecerem essas atividades. Mas quem tiver dificuldades pode procurar o escritório da EPAGRE para tirar as dúvidas. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o extensionista Vilmar Franzen, de Formosa do Sul, sobre cuidados com a apicultura no inverno. Fique agora com o professor da Terra. Amigo agricultor, evite o cultivo intensivo das mesmas hortaliças no mesmo terreno, na mesma lavoura, pois esgotam o solo em certos nutrientes e também favorecem a ocorrência de doenças, insetos e plantas indicadoras. A rotação de culturas é uma prática, um processo onde se evita a repetição continuada de uma mesma cultura, no mesmo local e na mesma estação do ano. Quando trabalhamos com espécies de ciclo curto, como rabanete, alface, amigo agricultor, para o sucesso desta prática, deve-se observar um princípio básico: não cultivar no mesmo lugar hortaliças da mesma família botânica, tomate, berinjela ou batata inglesa, pois estas culturas pertencem à família das solanáceas. O princípio básico, amigo agricultor, é matar de fome o inseto, o fungo e a bactéria que causam doenças. O plantio de espécies de famílias diferentes na mesma área é importante também devido às diferenças nas exigências nutricionais e do sistema radicular de cada planta. Amigo agricultor, a rotação de culturas, quando utilizada de forma correta, é um investimento no terreno, melhorando a fertilidade natural do solo, a qualidade da produção e diminuição de insetos, doenças e plantas indicadoras. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Para auxiliar os proprietários rurais da região de Canoinhas a se adequarem ao Cadastro Ambiental Rural, a EPAGRE e a Gerência de Desenvolvimento Econômico Sustentável e de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Canoinhas iniciaram uma série de treinamentos para orientar sobre o preenchimento do cadastro. Amanhã, dia 23 de julho, acontece mais um treinamento para agricultores da região de Canoinhas. Nos 6 municípios da SDR de Canoinhas, são 13 mil propriedades rurais que devem se adequar ao Cadastro Ambiental Rural. O objetivo da capacitação é treinar o máximo de facilitadores para que esses ajudem os agricultores nos municípios da região a realizar o cadastro. O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o objetivo é unificar informações sobre áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, florestas e remanescentes de vegetação nativa, áreas de uso restrito e áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país. O Cadastro Ambiental Rural reduz custos e elimina etapas burocráticas. A partir do cadastro, o agricultor não vai precisar mais registrar em cartório a reserva legal existente em sua propriedade. Por ser gratuito, os proprietários rurais vão economizar tempo e recurso. Na região de Canoinhas, são 1.348 propriedades rurais em Bela Vista do Toldo, 5.002 em Canoinhas, 2.204 propriedades rurais em Irineópolis, 1.991 propriedades rurais em Major Vieira, 2.328 em Porto União e 801 propriedades rurais em Três Barras. Todas devem fazer o Cadastro Ambiental Rural. Segunda Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor. 1º e 2 de agosto, Mostra Catarinense de Tecnologias para Agricultura de Pequena Escala. Máquinas e equipamentos para agricultura familiar. Conhecimento e realização de negócios. Seminário e minicursos. Visite a Agrotec Pomerode. Um evento gratuito para você, agricultor familiar e empreendedor rural, no Pavilhão da Festa Pomerana, no centro de Pomerode. Segunda Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor. 1º e 2 de agosto. Informe-se na EPAGRE do seu município ou em www.epagre.com.